prisão que eles querem jogar o meu corpo, perdão. É a paz que eu busco, é a busca incessante nesse mundo louco, né não, patrão? É a imposição que o dinheiro é pra pouco, sei não. Quando bate a neurose da mesa vazia, na disposição, na disposição. Quanta contradição, você tá contra a tradição. Você tá na contramão, mas não larga a mão. Cê tem uma missão, e não é só ambição. A estrada é a meta e não serão os fins que vão me corromper. Eu tô na direção, GPS é o coração. Mas são business, e você quer levar ela pra Disney. O jogo é hard, nunca nível easy. A hora é essa, decide logo se é jogador ou é peça. Decide logo, decide logo que eu tô com pressa. Foi o mais alto que eu voei sem nem tirar os pés do chão. Eu nasci uma outra vez pra ter mais de um coração. Na selva onde homens fazem leis, eu sou o crime sem perdão. É em dobro a guerra, sim, eu sei, mas é em dobro a oração. Nos vales onde eu caminhei, foram eles que caíram. Pés no chão, ser livre é intenção. Equilíbrio é razão e emoção. É loucura viver, certo mesmo é morrer. Então sigo errante adiante pra ver, pra prover que ela quer e vai ter. Minha fé, minha sorte, o meu norte, o que for, tudo que tem valor, vou buscar pra ela. Que eu já nem durmo bem, tem uns 10 anos. Um olho aberto, outro fechado, vigiando seu sono. E ninguém passou pano pros meus desenganos. E eu sempre me questiono onde me posiciono. Porque o jogo é sujo e eles se dizem donos. Eles se dizem reis, mas nunca vi um leão. Na selva que eu desbravei, esses aí esses aí nunca tão, nunca tão. Foi o mais alto que eu voei sem nem tirar os pés do chão. Eu nasci uma outra vez pra ter mais de um coração. Na selva onde homens fazem leis, eu sou o crime sem perdão. É em dobro a guerra, sim, eu sei, mas é em dobro a oração. Nos vales onde eu caminhei, foram eles que caíram.